Bom dia, Dudu. Ontem, hoje, estou no 7. Autorização para Guarulhos, centro da Delta. 8 no 7. Delta, confere, autorizado Guarulhos no 360, via Autorizulu 20. Decola da... Hoje, né? Via Autorizulu 21. Decola da 1-0, primeira curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Controle 119, decimal 35, transponder 5061. Na saída Arbor. Afirmativa, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. 360, via Autorizulu 21. Decola da 1-0, controle 3, na saída Arbor, na saída Elefa. Controle 119, decimal 35, 061. Ou no 8 no 7 está correto, chama para push e vê que essa não entra. Do Salvador, na escuta do Mike X-Ray India. Mike X-Ray India, prossiga. Bom dia, controle. Mike X-Ray India solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, no posição meia dúzia. Gente, reporta para ingresso pátio 1, Mike X-Ray India. Reportará para ingresso pátio 1, obrigado. Salvador, bom dia, Golf 1271 no centro da cidade, na Mari, cruzando 200 para 1.5.0. Ok, boa noite, 1271, no terça para 2012, voa direto Duna e reporte localizador. Reportará localizador, 2171, na 1271. Solo Salvador, eu tô Mike X-Ray Fox na remota do Pátio 1. Confirmando, é o Mike X-Ray India, tá autorizado ingresso no Pátio 1, portão 06. Não, é o X-Ray Fox no Pátio, no remota do Pátio 1. Afirmativo, prossigo, Mike X-Ray Fox. Pensando na situação de reboque dessa posição para o Pátio 3, posição 9. Gente, o McKixen Fox vai taxiar então até o través do portão 08. Já tem um reboque no sentido contrário. Ok. Muito obrigado. Certo. Mike, o que você escuta? Só para o senhor ficar atento à aeronave do 07, o gol que vai puxar você até o través, até o 08 autorizado o reboque. Controle Salvador na escuta do Mike X-Ray India. Prossiga, Mike X-Ray India. X-Ray India no ingresso do Pátio 1, aguardando a autorização. Gente, o Mike X-Ray India tem um tráfego que puxou no 07, mantém a posição, aguarda o tráfego taxiar. Ok, aguardando posição, grato. 148 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia até no Galeão. Uno 817, ciente, táxi autorizado via Pátio Uno, Índia, alto, fundo, espera da 1-0, chama pronto, altímetro 1-0 no 2. Mike X Índia, na escuta. O Gol 917 é transmissão muito baixa. Não, táxi via Pátio Uno, Índia, alfa. Sente. O Mike X Índia solo. Você que é Índia no solo. O Mike X Índia vai observar o tráfego da TUS, que vai iniciar o táxi, vai livrar a Juliette. Assim que ele livrar, ingressa pro portão 06 e reporta o término. Graça, após a passagem do tráfego, a autorizada ingresso no pátio no portão 612, formará o término. Próxima ponte espera da 1-0, tá pronto. Dono 817, a linha decola, pista 1-0, vento 0-3, 0 grau, 049. Decola da 1-0, 1-8-1-7. Gol 271 passou através de Duna, ocorreu através de TAP, livre LS, chame o localizador. Chamará localizador para o INS, gol 1271. Decolado 248, controle 1-1-9-3-5. 1-9-3-5, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Gol 1-8-1-7 decolou na Abo Elefa, na sexta. Ok, boa noite. 1-8-1-7, contato radar na decolagem. Foi mantido nível 360, conforme autorizado. Estabilizado em ILS, da 10, com a pista vista, gol 1271. 1271 no ciente, completo ILS, torre 118-62. Bom dia. Bom dia, 102-62. Salvador, bom dia, gol 1271, estabilizado ILS, passando externo, trem mais baixado e chegado. Gente, gol 1271, tem pouso autorizado na 10, vento 020 graus, 049. 020 com 04, livre pouso no 0, gol 1271. 27, passa nível 130, chama Recife em 126 decimal 0. Bom dia. 260, obrigado. Bono 271, solo 54, libera a direita, táxi aprovado, Alfa Juliette 07, o botão. Salvador, eu tava mais um 2 Fox, Fox, teto do rebote, bora no parque. Muito obrigado, bom dia. Gente, Magnifico Fox, bom dia.